Yo, Antraz, Antraz Beat, 2009, o beat da depressão, depressão do coração. Yo, espera um pouco porque eu tenho algo pra te falar. Não vai terminar assim, você vai ter que me escutar. Não foi só eu o errado dessa história. Você também contribuiu pra que não houvesse vitória. Com versos que aprendi, com tudo isso que passei, escolhi a pessoa errada e por isso sei que paguei. O amor é mesmo impossível de se encontrar, ainda mais em uma pessoa que nunca soube amar. Me iludi, pela última vez eu te dei crédito, mesmo sabendo que você não merece a honra ou mérito. A história é a mesma, só muda o cenário, personagem. Escolha o seu aceito, embarque nessa viagem. Talvez eu não seja mesmo seu sonho de consumo, talvez esteja certo, eu nunca vou te dar orgulho. Mas não vou ficar jogado no canto como você quer. Eu não estou preso a você, você não é a última mulher. A gente sofre, é claro, é inevitável. Mesmo tendo vários exemplos, a gente passa pelo improvável. Pergunta quem ainda fala que só pensamos em sexo. Alguns confessam que sim, mas o que eu sentia era sério. Não te desejo mal, mas deveria desejar. O que você fez pra mim, eu deveria te pagar. Mas descarrego toda a minha raiva nessa canção. Se pra você não vale nada, então aguarde a minha reação. Eu sei, eu disse que nunca faria som nesse estilo, mas preciso desabafar tudo aquilo que eu sinto. Não vou morrer com isso trancado a sete chaves. Talvez alguém me escute e também se sinta à vontade. No momento, essa é a única coisa que veio na mente. Minhas palavras sinceras aqui eu passo pra frente. Eu sou aquele que ainda acredita nos sentimentos, mesmo sabendo que não importa o que se passa aqui dentro. Eu vivo de lamento, espero um dia ser ouvido por alguém que dê valor ao que aqui está escrito. Alguém que se importe com a pessoa do teu lado, alguém que faça o bem e não espere ser pago. Aqui relato as coisas que passam dentro do coração, sem valor pra você que sempre me deixou na mão. Eu sei que não adianta uma palavra do que eu falo. Tudo que eu penso pra você não passa de um sentimento vago. Serão poucas as vezes que escreverei essas coisas, quando a alma me pedir que me lembre da sua pessoa. Não te esqueço, mas sei que não me guarda na memória. Eu fui apenas um dos muitos que não passou na sua prova. Mas sei aonde errei, aliás, aonde fui omisso. Eu nunca soube que você entendia por compromisso. Me limito a esse texto que escrevi com a minha alma. Espero que nunca mais eu te dedique uma palavra. Andrá, sentimentos expressados através da música. Pessoas iguais a você cavam a própria sepultura. Carrego comigo o que você já esqueceu. O sentimento verdadeiro em que você há muito tempo morreu. Eu disse que nunca faria som desse estilo, mas preciso desabafar tudo aquilo que eu sinto. Não vou morrer com isso trancado a sete chaves. Talvez alguém me escute e também se sinta à vontade. Eu sei, eu disse que nunca faria som desse estilo, mas preciso desabafar tudo aquilo que eu sinto. Não vou morrer com isso trancado a sete chaves. Talvez alguém me escute e também se sinta à vontade. Yo, András, András Beats, 2009, eu sou a peste. Yo, da depressão, não. A depressão dentro do meu coração, segura essa.